começando sua foda-se edição para falar sobre papelão. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e eu... Caralho, me confundi, eu achei que eu tava começando o programa de novo. Pra quem não sabe... Meu Deus, cara. Paradoxo. Cara, isso vai entrar e não vai ser editado. É, nível elevado de dislexia já. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilatos. Que papelão, Nintendo. Ha, Saigo! É, o papelão do host que faz o paradoxo de começar o programa duas vezes. O Killer Azo. Pelo menos não é o papelão que a gente faz na festa da firma. Ah, tá você então, né, cara? Falou com propriedade, falou com propriedade. Falo com tranquilidade. E o Dr. Boyd? Eu fiquei admirado que você não começou o programa com eu gosto de jogos e papelão. Por que, PH? Caralho! É pra usar na tagline do site. E nessa semana eu quero descobrir se eu gosto de jogos e papelão. Tudo isso muito mais depois do... e tal, e acompanha as pessoas falando de muitas coisas. E as coisas mais famosas viram trends. E um trend que eu escuto para caralho, eu ainda não estou entendendo, é sobre papelão e Nintendo. Como é que é o nome dessa parada? Nintendo Labo. Labo, tá flip. Flipo. Nintendo Labo. É tipo a sequência do Zibo, tá ligado? É. Nossa. Pra que lembrar do Zibo? Pra quê? É, a culpa é dele. Ah, o Zibo não foi o primeiro meme do Baixo Pensou? Teve um troféu Zibo, né? A gente zoou muito Zibo no primeiro programa e ficou falando Zibo direto, sei lá, nos 10 primeiros programas. Isso. Agora a gente faz com Xbox. Isso. E a graça é que Xbox é ruim. Um cara é engraçado com o Xbox, tá, né? É, e o maluco mandou um e-mail furioso, cara, que a gente falou mal do Xbox. Eu posso falar mal do Xbox porque eu tenho um Xbox. Zerou algum jogo no Xbox? Zerei Ground Zeroes. Meu Deus. Não, mas o Tomb Raider, o segundo, né? Como ele foi exclusivo por um período no Xbox, eu comprei no Xbox assim que ele saiu, mas eu demorei quase um ano pra jogar o jogo. Eu só joguei o jogo durante a Olimpíada, ele saiu em novembro de 2015. Eu joguei ele na Olimpíada porque eu pensei, cara, daqui a dois meses vai sair pra Play 4. Eu tenho que justificar ter comprado pro Xbox. Aí eu joguei. Agora tá voando foda com o seu novo videogame Nintendo Switch. Faliu, né? Os faliu. Amigos fazem a sociedade do Switch. Lembrando que a sociedade do Switch é uma continuação da sociedade do Wii U. É uma história, até hoje já mais contada. Uma linda história já mais contada. De 2014. O console nasceu e morreu e a história não foi contada. Nasceu e morreu e a história não foi contada. Ainda será. Pode do tipo Wii U? Eu tenho Wii U até hoje. Você joga Wii U? Claro que não. Você tem interesse em vender o Wii U? Eu tenho algum dia, junto com meu Game Boy Color, meu Master System, algum dia. Eu vou te dar o meu cartão. A galera foi lá, comprou o Switch, tá todo mundo feliz pra caralho com o Switch. Tá tipo, caralho, o Switch é um videogame muito foda, eu quero jogar o Switch fazendo sexo. Último parênteses, eu comprei o Switch na semana que saiu, né? E aí depois eu, desde então, comecei a encher o saco das pessoas pra comprarem o Switch. Demorou um pouco, porque as pessoas me viam jogando Zelda e eu parecia triste jogando aquele jogo, mas enfim. Ai, demorou um pouco. Triste é a sua cara jogando Star Fox. Cara, depois de um certo tempo. E no começo, não. De dor e sofrimento. Não, no começo eu olhando. Mas o Bod, o Baer e o Goku compraram no mesmo cara, em dois pontos distintos, né? Dois momentos distintos. Compraram com o mesmo cara lá no edifício Avenida Central. Que, enfim, é o bastião do mercado cinza de eletrônicos aqui no Rio de Janeiro. E essa semana eu fui lá no stand do mesmo cara, e aí o cara me reconheceu, né? Falou, pô, e aí, como é que estão os caras? Já estão gostando do Switch? Eu falei, então tô se amarrando. Aí ele falou, pô, cara, por causa de vocês, acabei que eu comprei um pra mim também. Então ele é um membro, aquele, o brother lá do stand, que eu esqueci o nome dele, Guilherme, eu acho. Ele caralho, é um membro, esse fera, ele faz, ele é um membro, ele é um membro honorário da sociedade do Switch, cara. Então ele é o oitavo de encolhido. Ele só caiu no portal. Ele é o Coit. Caralho, e vocês não sabem o que é a minha vida, cara. Minha vida é abrir um grupo de WhatsApp e ver os caras falando: vem pegar, vem pegar. Aí fala, porra, cara, pô, acho que eu vou conseguir economizar uma grana. Grana? Grana. Switch, cara, switch. Mas e aí, Labo. Aí eu venho contar pra você, olha só. Não, calma, tem uma linha de raciocínio. Tem. Primeiro, o Switch faz sucesso. Depois, meus brothers tudo compram o Switch. E agora, a Nintendo faz mais um anúncio. Fala assim, olha, agora nós vamos lançar uma parada maneira pro Switch. Eles anunciam esse negócio de Labo. O que é Labo? O que é Labo? Primeiro, um detalhe já interessante, né? O Switch já vendeu mais do que o Wii U. O Switch vai fazer um ano agora em março e já fez 10 milhões de vendas, já passou o Wii U. A indústria japonesa deu um up agora, né? Em 2017. E ele vive em falta lá no Japão, né? Tem esse detalhe. Se não fosse esse detalhe, talvez tivesse vendido mais ainda. Mas o que é o Labo? Esses dias aí, eu já não lembro mais exatamente qual dia, um camarada meu, Renato, que é outro membro da sociedade do Switch. É que nem todo mundo se conhece, né? Mas eu conheço esse cara. Não, tá deixando de ser a Fellowship, tá virando uma sociedade secreta. A sociedade do Switch, ele mandou um tweet da Nintendo, que tava em japonês, e eu, enfim, não traduzi nem nada, mas na hora ele falou, cara, daqui a uma hora vão anunciar, era 7 da noite de algum dia. Daqui a uma hora a Nintendo vai fazer um anúncio que eles falaram que é foda. Eu falei, beleza, vou ficar aqui jogando o meu Horizonzinho, o meu Mario Odyssey. Como administrar o hype da sua clientela? Aí fiquei. Fazer um anúncio foda. Daqui a uma hora. Yes. E aí, quando deu 8 da noite, eu entrei no Twitter da Nintendo, e tinha um link de um vídeo lá, eu abri, e era o Fuse. Fuse é uma suíte de criação e de modificação de jogos, que vem sendo anunciada já há alguns anos, e vai ser lançada pro Switch, ou seja, você vai poder fazer jogos pro Switch, usando Fuse. E eu falei, pô, deve ser isso, né? E eu falei, cara, realmente... É tipo Fuse, mas é Fuse, F-U-Z-E, é tipo chá gelado, da Leão, Fuse. E aí... Aí sim. Este Fuse. E aí eu mandei esse link pro Renato, pra esse camarada, eu falei, pô, é essa parada aqui, né? Maneiro. Ele falou, não, é essa aqui. E mandou o link do Labo. Aí, e na hora que eu vi aquela parada, eu não sei muito bem como é que eu reagi. Eu fiquei num misto entre pensar, isso é muito incrível e eu não consegui entender. Ou isso é tão incrível que deu a volta do 360, 1080 graus aqui, e é muito estúpido e eu não tô conseguindo entender. E isso, pô, é uma porra de um papelão. E no fim das contas, o Labo, ele é meio termo, ele é um filhote de Arduino com origami, por assim dizer. No sentido de que... No sentido de que é realmente papelão e elástico, e um jogo de cores e, enfim, coisas muito simples, que misturadas ao leitor de RFID, a câmera de RFID que o Joy-Con possui, ele consegue te fazer um som de piano com o videogame quando você toca um piano de papelão, e te consegue controlar um robô no videogame você mexendo uma caixa de papelão nas suas costas. Fundamentalmente, hoje, é isso. São os dois kits que foram anunciados, o de variedades e o robô. Me tira uma dúvida então, lá. Qual é a diferença entre o charme e o funk disso e daqueles gadgets que a gente comprava pro Wii, tipo a espada e o escudo? A espada, o escudo, a zapper, exatamente. Qual é a diferença? A diferença é que videogames são feitos de plástico e as pessoas aceitam plástico. Mas se você mostra papel pra pessoa e a pessoa tem uma percepção menor do que representa papel, ela não dá tanto valor ou ela julga mais rápido. E aí eu acho que entra até no que o Eric Seika comentou sobre isso, que foi o seguinte, abre aspas: vamos parar de comprar livros? Porque olha essa cambada de filho da puta imprimindo papel e tentando me vender. É porque é pelo papel que você paga ali, né? Não, nada mais importa do que tá ali no conteúdo da coisa, né? A grande diferença disso pra aquele kit de espadinha, escudinho, todas aquelas mobiles que tinha pro Wii, é porque, mal a mal, essas mobiles de papelão vão ter uma funçãozinha diferenciada. O Joy-Con, ele consegue se adaptar e criar uma sensação mobilda, mas diferenciada. Se você colocasse seu emote na porra de um tecladinho de plástico, você não ia ter um tecladinho de plástico, porque ele não tinha função para aquilo. O Joy-Con, mal a mal, ele vai conseguir fazer alguma coisinha diferenciadinha, né? A ideia ali do Joy-Con é que ele tem aquele Rumble HD, né? Então ele consegue ter uma vibração mais controlada, melhor, pegar o que tá acontecendo ali. Não sei se vocês chegaram a jogar o demo do Just Dance no, no Switch? Não, não joguei. Pô, Rafael, daqui a pouco eu não vou pra casa do Arthur. É... Então, o... Cara, ele responde muito bem aos movimentos. Então, é, tá bem melhor do que um controle do Wii. Tem uma tecnologia melhor ali. Tá, mas vamos lá. Pra eu entender um negócio. É, no Wii, eu conseguia mexer as paradas, é, mexer o controle, me dar a sensação de que eu tô mexendo uma espada, que eu tô fazendo qualquer merda. E os brinquedinhos, eles eram pra você ter uma imersão maior. Agora, a parada é que essas coisas têm um design orientado a uma mecânica dentro de um joguinho ou outro, correto? A interação com, esse, com esses produtos de papelão do Labus é maior, né? Não é simplesmente aquela coisa que é um gatilho de uma pistola, que é só pra você botar o seu Wii. É uma casa que você introduz um objeto ali. É, opa! Opa! Cuidado que você vai introduzir ali no papelão, hein? Papelão mancha. Puta merda! O cara que ele faz um Transformer boladão lá, veste nas costas, vira o Homem de Ferro, e aí eles abrem a caixa e tem toda uma mecânica lá, tem tipo uma engenharia rolando lá dentro do papelão. Fiquei boladão com essa engenharia do papelão, mas beleza. É uma engenharia feita com elástico, né? Por isso que assim, é um Arduino de origami, realmente. Sabe aquelas paradas bizarras que o pessoal faz no Little Big Planet, né? Programar uma calculadora no Little Big Planet, né? Uhum. É meio que isso, só que com elástico, cores e leitor de RFID no joystick. Essa porra é um Little Big Planet da vida real. Essa parada. Caralho, mind blown. Que eu levanto, que é crítico nisso pra mim, é que meu filho, ele ganhou de presente, fiz aniversário recentemente, um dos presentes que ele ganhou foi um livro, que era tipo assim, livro dos dragões, yeah, irado, e ele, yeah, livro dos dragões. E tinha uma caixinha que se abria e vinha vários papelões que você cortava e montava o seu próprio dragão. Caraca, isso parece uma ideia muito irada. Aí eu falei pro meu filho assim, João, vamos construir um dragão. Ele olhou no meu olho, moleque, no meu olho e falou, irado. Falou assim, falou, caraca, vamos construir um dragão, papai vai construir um dragão, vamos construir um dragão. Beleza, vamos lá. Os primeiros 10 minutos pareciam desafiadores. Os 40 minutos seguintes foram dor e sofrimento e ódio. Porra, foi tão difícil. Caralho, a parada era meio escroto, tinha um jeito de cortar e você olhava na imagem, a imagem mostrava num ângulo que não era favorável e você achava que tava entendendo. Aí depois de montar 10 peças, você vira e fala, caralho, eu errei lá atrás. Cara, mas olha só, sendo bem fanboy agora aqui, tá? Sendo bem fanboy. Não foi da Nintendo essa parada, nem da Apple, nem da Disney, sacou? Se fosse de qualquer uma dessas três paradas, ninguém ia ter problema pra montar essa porcaria. Se fosse, eu tenho certeza que se fosse do sei lá, tem alguma coisa de dragão da Disney, não, né? Aquele é da DreamWorks lá, né? É meu amigo. Não, é do DreamWorks essa parada. É, como treinar seu dragão é... É Malévola. Malévola. Não é meu amigo, dragão? Não, isso aí é da DreamWorks. Isso é outra coisa. O como treinar seu dragão não é da Disney, não. Mas se fosse o dragão da Malévola, isso aí que você falou, a versão final da Úrsula lá, que é vilã do, sei lá, de que filme agora, de origami... Que seria... É, ia ser mole montar. Qualquer um ia montar, cara. Porque aí a diferença principal é o fato de você estar falando de uma empresa que tudo é sobre design. Tudo absolutamente. Tudo é bom. É, tudo é bom é forte, mas muita coisa é boa. E o foco que a empresa tem com esse produto é família. Por mais que a propaganda, eu acho que foi um pouco mal feita nesse sentido, porque era sempre uma pessoa interagindo com o Labo e não uma família interagindo com o Labo. Eu acho que seria uma propaganda mais interessante. Mas o foco claramente é isso. A família pode ser montar aí fazer tipo. Aí você faz um joguinho tipo aquele que um segura numa ponta, outro segura na outra e os bonecos se dão um soquinho. Isso. Lango-lango. Lango-lango. Caralho! Lango-lango. Obrigado, cara. Vai ser o Labo-Labo. Lambo-lambo. É o melhor nome. Vai achar aí, R$59,90 da Glaslit. R$400, um lango-lango. R$400. Já tá aquele escopo de como é que se fala? Nostalgia, né? Deve ser usado, né, por cima. Mas é porque também as propagandas do Switch são todas no sentido de mostrar uma pessoa adulta, né, interagindo com o Switch. Nenhuma propaganda da Nintendo até agora mostrou uma criança usando o Switch. Não sei se vocês já pararam nisso. E a propaganda do lançamento do Switch lá atrás, ano passado, só tinha adulto jogando. Nunca, não apareceu criança no videogame, mexendo com o videogame. Eles estão, enfim, a perspectiva da Nintendo agora de tentar ser a legalzona, olha aqui como você vai levar isso aqui pra festa do seu trabalho e vai jogar um Until Switch. Porque também, criança não joga mais videogame, né, cara? E no YouTube, né? É verdade. Só meu filho. É, mas... Mas aquela propaganda de lançamento do Switch era ridícula. Era assim, você não realmente achava que o jogador dele é um cara que joga basquete, que joga basquete e para pra jogar Switch com o brother. Não, foi muito incrível. Foi muito incrível. Incrivelmente o videogame deu certo, né, cara? Impressionante como é que é a vida. Mas aí, qual é a vantagem dessa parada, me parece, já? Ou já que dá alguns centavos sobre isso? É, participei, li, enfim, algumas discussões, até em grupos de outros alunos de mestrado e doutorado, pessoal que pesquisa na área de jogos, enfim, gamificação lá na UFRJ. Uma frase que eu li foi que isso, o Labo, seria um excelente incentivo à cultura maker. E aí, sim, bacana. Eu acho que incentivo é uma palavra forte, porque é um incentivo à cultura maker, mas é um acessório de um aparelho inicial que custa, aqui no Brasil, R$1.800, pegando o preço aí da americanas.com, tá? Esse é o valor do Switch lá, que tá bem próximo de quanto a gente paga no mercado cinza aí hoje em dia, né? R$1.400, R$1.500. E aí eu acho que uma coisa que precisa de um videogame caro de R$1.800 antes não é incentivo, mas é uma propaganda. É uma propaganda interessante. A ideia é que você já tem o videogame. Você não vai comprar o Switch especificamente pra usar o Labo. Você comprou pra jogar Mario, comprou pra jogar Zelda. É, mas aí eu acho... Aí eu acho que a coisa deixa de ser incentivo e vira propaganda. O que não é ruim, é só um detalhe. Deixa de ser incentivo? Você, Carlos, tá jogando seu Mariozinho, tá feliz, você tem seu filho pequeno, quer que ele tenha alguma noção de programação, de mecânica e tal. Tu não compraria pra essa criança ao invés de comprar eu vou comprar pro Harry Potter 9? Claro, eu vou comprar pro filho dos outros, pô. Eu dou aula, não vou comprar se fosse o meu. Mas não acho que seja incentivo, né, pra uma parada. Acho que seja uma propaganda. O que tá tudo bem, acho que tá ótimo. E acho que isso por si só já é suficiente. Eu acho que já é um movimento interessante como um todo, né? Pensando no macro. Mas o que você tá falando é que eles não lançaram isso como um incentivo para você adquirir? Não. Eu tô pensando na questão maior do que a gente hoje em dia chama de cultura maker, né? Que é um movimento, enfim, que envolve artes plásticas, design, TI e um monte de coisa. Que é basicamente você levar aprendizado experimental, aprendizado experiencial, né? Pra não passar só a ideia de experimento, mas sim de experiência. Você levar o aprendizado experiencial, o aprendizado ativo para escolas, né? Para crianças e para adolescentes. Isso é uma coisa que hoje em dia muitos colégios estão atrás. Uma rede grande até de colégios aqui no Rio de Janeiro está fazendo uma alteração, né, nas suas unidades para ter os chamados espaço makers. Você diz um lance para acordar na criançada um espírito meio do it yourself, assim. É, exatamente. É o espírito do it yourself. Era coisa que você total só via em cursos de eletrônica, cursos de mecânica, aqueles cursos que você faz no ensino médio, né? A galera de estrada que andava com aquela régua de ônibus, tipo, era constrangido, humilhado. Chegou sua época, galera, parabéns. A vingança do Instituto Universal Brasileiro, Dom. A Nintendo anunciou um negócio desse. A Nintendo, ela gosta de ser disruptiva, ela gosta de mudar. Desde o Wii, ela entendeu que a onda dela é ser disruptiva. O sucesso dela tá em fazer uma coisa completamente diferente. O Você Switch. Na contramão mesmo, né? Eu não diria contramão, né? Porque a vanguarda. É, o Wii ele trouxe algo completamente diferente. Parecia algo revolucionário que ia mudar pra sempre o modo de jogar. E aí mudou por um ano, sei lá, e voltou ao normal depois e foda-se. Aí eles lançaram o Wii U, que o Wii U eu não entendi muito bem até hoje o que ele foi. Mas ele foi basicamente uma mistura entre o seu console de casa e o seu console portátil. Só que ele não era portátil. Aí eles resolveram fazer o Switch. Não, o Switch é isso. O Switch é o console portátil. Não, então. Ninja, não fica preocupado não, cara, em não entender o Wii U. A própria Nintendo não entendeu, eles não conseguiram fazer propaganda daquilo. Não, realmente é difícil o Wii U fazer um sentido na minha cabeça. Por mais que essa semana mesmo eu procurei o Wii U usado pra comprar. Até que eu até perguntei pro Bode. Aí, Bode, ó. Mas eu não sei por que eu procurei isso. Deve ter sido algum distúrbio mental meu. Tá com dinheiro sobrando. Então é doente mesmo. É doença. É porque eu imaginei que agora, com o super sucesso do Switch, Switch, o preço do Wii U ia estar lá embaixo, mas não tá não. Vai estar tá uns R$800, R$900. Não pode estar mais que isso, porque esse, preço que, esse foi o preço que a gente pagou há 4 anos, pô. Se você procurar agora no Mercado Livre, tu vai achar o Wii U na média de R$1.400. Então, otário, não comprou antes, já era agora. Aliás, você é otário em dobro, porque o Niri acabou de vender o dele por R$800. E você não comprou. Não, mas é, que bom que eu não comprei. Esse é o meu ponto. Agora, pro Switch, eles já lançaram algo, uma ideia mais consolidada. O Switch é o conceito do Wii U que era pra ter sido, na minha opinião. E já é meio que disruptivo por si só. Aí eles já estão vendo falar, cara, bora fazer uma parada muito... Bora pensar muito fora da caixa? Beleza. Aham, boa! Caralho! Ele não tinha pegado, veja bem. Muito bom, hein? Mas, eles resolveram pensar fora da caixa. Acho que eles pensaram fora da caixa demais, entendeu? Assim, bora pensar fora da caixa. Trouxeram a caixa. Ninguém pensaria. Bora pensar para que ninguém ia pensar. Vamos botar papelão. E aí, no caso, é pra você pensar dentro da caixa, né, cara? Você bota o... Peraí, que lerado se quebrou, peraí. Não, foi o bode! Eu quebrei o bode! O bode? Ah, isso nunca aconteceu, cara! Caraca, isso é louco! Caralho, que... o Bayern rolou muito! Foi sensacional! Parabéns aí! Parabéns a todos vocês aí! Parabéns. Você disse caixa? Ótima ideia. Vem pra caixa você também. Vem. Já temos a segunda tagline no site. Eu até agora tô tentando entender. E a gente tá discutindo aqui, ah, se vai ser legal, se não vai ser. Mas eu ainda não entendi qual é a ideia dele. É uma tentativa rústica de realidade ampliada com o Switch? É uma tentativa de... você ter brinquedinhos diferentes? O que é um amiibo? O que é um amiibo, Nijimigo? Amiibo é um item de colecionador. Pronto. E aí? Tá dizendo que papelão é um item não, de colecionador? Não. Não tô falando que papelão é um tipo de colecionador. Eu tô falando só que a parada é isso. É um fim em si. Não é pra revolucionar a sua forma de jogar. Não é pra nada disso. É... O amiibo é o Funko Pop da Nintendo. É isso. É isso. É essa parada. O papelão, cara, se você for pensar bem, ele tem uma tecnologia interessante. Eu tava vendo um vídeo daquele canal Game Theory. Papelão tem uma tecnologia. Meu cérebro bugou. Não, olha, pensa, olha só. Cada papelão, se você for comprar papelão, eles vão perguntar, mas você quer qual tipo de papelão? Que dependendo do formato daquelas ondas, lembra o plástico polionda, que tinha aquelas pastas que você usava pra guardar coisa quando você tinha uns 6 anos de idade, 5 anos de idade? O papelão também é formado por essas poliondas, que dependendo do tipo de formação de cada uma delas, ele aguenta uma pressão maior. Uhum. E o papelão, essas caixas de papelão, principalmente quando elas foram desenvolvidas, os caras pensaram, a gente tem que fazer essa parada de um modo que obviamente vai ser empilhável. Então tem uma determinada pressão que elas conseguem aguentar de você conseguir botar um estoque, várias caixas de papelão. Cara, tem uma tecnologia toda por trás disso que é bem bacana. Pra quem não tá entendendo muito do que o Clerazzo tá falando, quando você começa a descolar papelão, você vê que tem uma camada intermediária que é uma coisa onduladinha, né? Um formato de macenoide. É disso que ele tá falando. Eu tenho 32 anos e eu fico surpreso quando eu aprendo uma palavra nova. Polionda. Muito polionda. Obrigado por ampliar meu vocabulário. Pô, eu fiquei emocionado com a celoide. Tinha que ser de humano. Não, mas e aí? E aí? Você tá falando que o papelão tem a tecnologia interessante e que isso pode ser aproveitado também, né? Ah, não é simplesmente uma coisa assim, é papelão e foda-se. Não, uhum. Pô, tem toda uma ciência por trás disso. Eu tô entendendo, Baia. Caralho, que papelão e foda-se era um programa da Tanguy. Eu preciso. A densidade do papelão é um grande lance, é isso que você tá falando. Não, a revolução que ele tá trazendo é a tecnologia do papelão. Aí o Ilaps falou, continua. Aí o Bayer pensou, ih, não tirava pra continuar não. E daí, você pode ter certeza que esse labo aí, ele não vai ser uma coisa que você apertou e estragou. Só se você quiser muito estragar a parada. Será? Eu acho, cara, que pelo que a gente tava vendo ali dos vídeos, né? Que hoje a gente só tem isso. A gente não tem uma versão do labo que alguém aqui testou. Não sei lá fora. O pessoal... Não, olha só. O pessoal da IGN já fez o próprio labo deles. Fez um carrinho de controle remoto com um papelão lá e usou a interface de configuração dos Joy-Cons pra testar. Então, isso pra mim já usou. Isso, não esqueço como é qualquer trailer e comercial de anúncio de tecnologia nova de videogame que já foi feito na história. Claro, tudo incrível. Quando foi anunciado aquela porra do Kinect? Anunciaram o Kinect. Aí, beleza, vou pegar meu skate, vou tirar uma foto do meu skate, vou andar com meu skate no jogo, assim, Depois eu vou pegar, vou escolher a roupa que eu vou usar no final de semana, vou olhar como é que vai ficar, irado, tchá! Quarta cena, você tá jogando Just Dance, então eu vou fazer bico, e acabou o uso do Kinect. Tinha alguém que comentou, não sei se foi aqui ou se foi na vida real, que a pessoa chegou e falou, porra, eu adoro pedir pizza pelo Kinect. Caralho, quem foi que fez isso? Eu não lembro, cara, quem que me contou essa história. Eu acho que eu não quero Kinect, saber. Eu quero uma pizza, sim, senhor. Cara, que universo é esse? Cara, mas é... Pensa aí se o Fuse... Isso aí já tô na especulação, né? Se esse Fuse que você falou no início do programa pega uma interface de programação pra você usar com o Labo pra fazer os controles vibrarem e tudo, e te oferecerem como você montar em casa suas próprias construções de papelão, cara, é a possibilidade realmente aí de você ter um outro produto que é pra fazer jogo. Já tá ensinando a criança a fazer uma programação ali, seja por ligar pontinhos, mas você já tá dando insumos ali pra criança se divertir com uma parada que você já comprou pra ela se divertir pra você também, que é o videogame. Uhum. Mas sabe uma coisa que eu acho que seria mais maneiro? Lego. Puta que pariu. Delícia. Pode ser o próximo passo. Em vez de mandar cartolina pra eu cortar e montar um troço, muito caro. Manda PSI pra eu montar um troço. Gente, a Lego já tem uma linha de mecanoides, né? Sei lá, há muitos e muitos anos. Eu era criança pobre, eu não tinha acesso a isso, mas eu invejava quem tinha. O quê? Você diz o Bionicle? Não, Mindstorms. Eu sei que a Disney comprar e a Lego, aí sim. Isso. Aí dá. E quando ela comprar, a Apple vai colocar isso no iPhone junto. O cara tem uma linha da Lego, Lego Mindstorms. Acabei de falar, maluco. Isso eles vendem pra escola, eles arrendam o... Papelão! Eles arrendam o Lego e um tablet, geralmente iPad, iPad Air, pras escolas e dão um treinamento pra profissionais da escola, seja professores ou pessoal de laboratório de informática, pra orientar as crianças. E aí você bota lá uma aula de Lego Mindstorms. Isso é um produto que a Lego já faz hoje. Faz um favor pra mim. Abre o Google Imagens, escreve assim, Lego Robótica. Você vai ver um conjunto de imagens que são todas muito mais maneiras que esse negócio da Nintendo. Mas é mais caro, cara. Essa parada que você acho que não pescou ainda. A parada do papelão, ele tem uma enorme vantagem. É ridículo de você produzir. É razoavelmente ridículo de você armazenar. Você tem alguns custos de faca pra fazer o corte do papelão. Você tem, não, enfim. É uma prensa de fábrica. Então, é a faca, né, o cara? Isso é a faca. Você corta, é faca. Mas quando você fala assim, você tem o custo da faca, eu tô pensando num filho da puta esfaqueando a faca. Cara, que pariu, cara. É uma faca, é a prensa. É a faca que você usa pra... Você tem que fabricar uma faca específica pra cortar um molde específico. Ok, tá bom. A prensa, você tem que fabricar isso. E tirando isso, o resto é custo de design. Um dos dois labos que eles anunciaram vem com, sei lá, 30 breguetes de papelão dentro, entendeu? Pra você montar o de variedades e tal. Você não acha que a Nintendo vai cobrar caro mesmo no negócio de papelão? 70 ou 80 dólares vem com o software. Tá muito complexo. É, tá. Ele 10 a 20 dólares a mais que um jogo convencional. Sei lá, cara. Você pagaria? Vamos lá. Então vamos pro checkmate. Não, eu vou pagar. Isso aí, vamos ser honestos. Tá, e lápis, tu vale pra responder essa pergunta. Eu vou comprar. Eu tô curioso, cara. Eu quero ver qual é dessa parada aí. Tá. Se eu tivesse um Switch, eu compraria o do robozão. Você compraria? Pô, é irado pra caralho isso do robozão, cara. É por isso mesmo. Muito maneiro. E aí você faz o que depois? Enfiar na dúvida, destruir coisas. Destruir coisas. Ou a criança vai brincar um pouquinho, vai ser pra criança, vai ser divertido. Ou você vai montar um negócio e vai deixar enfeitando a sala. Um papelão enfeitando a sala. Mas, PH, isso é parada. Isso vai ser pra criança e pra galera do do it yourself. A galera que é entusiasta de ficar montando coisinhas alternativas. E olha, não duvido que eles façam, não duvido que eles façam um print yourself da vida, deixar um molde lá pra você imprimir em casa, porque eles vão vender o software e você não vai provavelmente poder comprar o software separado, você só vai poder comprar o software junto com o papelão. Se o papelão estragar, tudo bem, cara, imprime de novo. O que toma eu aqui. Garanto que vai acontecer é que vai ter uma quantidade infinita na internet chinês. De coisas não chinês, mas de pessoas que resolveram propor fazer o deles, e aí mostra pra vocês. Ah, corta assim, faz assim, etc. Assado, assado, assado. Aí, irado, baixa, irado. Isso, mas, cara, isso, mas a ideia... Isso gera engajamento, isso, cara. Isso na comunidade de mod vai abraçar essa porra mesmo. Isso gera engajamento, a galera, que nem o Raspberry Pi. O nego fala, ah, isso aqui é o Raspberry Pi. Nego... deturpa o conceito da parada pra fazer qualquer merda. Ah, vai ser a mesma porra pra papelão. Não, mas é o Raspberry Pi foi feito pra fazer qualquer merda. Ah. Não, foi feito pra ensinar programação pra crianças. Mas é a mesma usando. Coisa. Caralho! É isso. É isso, cara. Raspberry Pi é... caralho. Tu tá cheio das metáforas hoje, cara. Tá se amarrando. Né? Ah, meu Deus! E tá vindo tudo naturalmente e você não está notando. Eu não estou conseguindo acompanhar o meu raciocínio. É, ele está pensando na velocidade da luz. Os meteoros de pensamento. Os pensamentos dele tiraram cometas. Ai, cara. O pensamento não funciona duas vezes contra o ninja. Tá, gente, eu tô ficando realmente convencido. É uma ideia muito estúpida e eu tô ficando convencido. A Nintendo tá de parabéns, cara. Papelão, né, cara? E aí tem toda aquela discussão, né, cara? Ninguém tá satisfeito com nada, né? A galera gosta de reclamar. O ser humano gosta de reclamar. Ele se sente poderoso quando reclama, né? Reclamar é o verdadeiro esporte mundial. É, e aí foi o Ximenes no Twitter esse, né? Que foi postando a seguinte parada. Ai, é. Mas eu não gostei do Olavo porque ele é de papelão. E aí a Nintendo fala, é, mas é pra criança. É, e como é que eu vou jogar se é de papelão? Não, mas no caso é pra criança. É, e eu sendo adulto, como é que eu jogo? Não, mas é que é pra criança, no caso. Não sei se você não entendeu ainda o que eu tô falando. Entenda bem. Uma parada interessante, é literalmente fora da caixa, foi sensacional. Pode ser que daqui a 5 anos. Pode ser que daqui a 5 anos, ninguém nem lembre mais dessa porcaria e seja igual, sei lá, o pirulito da Xuxa Music. Lá do... É, o pirulito da Xuxa lá do PS3 lá, que só eu que tenho aquela porcaria. Wii Fit, é. Aquela parada do PlayStation, PS Move. Pode ser igual a parada do PS Move, que ninguém tem aquilo, só um idiota aí que eu conheço, que eu não vou falar o nome, tal de pivoto. Porra. Ah, porra. O Baer também tem, dois é verdade. Idiotas. Dois idiotas, é. Que tem essa porcaria, é um pirulito que fica azul e rosa, mas pode ser que seja uma coisa interessante. Se gerar, cara, acho que se gerar uma aplicação interessante, eu acho que já cumpriu seu papel. Porque. Brother, se vai gerar aplicação interessante, já tô vendo o pessoal publicando paper depois, usando o Nintendo Labo para fazer XPTO. Pra reabilitação de crianças com estresse pós-traumático. Nossa, perfeito. Cara, essa parada. Igual teve pro Wii, né? Na época do Wii. O Wii teve isso. O Wii não teve, por isso que fracassou, tá vendo? Ninguém pesquisou nada com o Wii, com o Wii pesquisou. Gente. O Wii Lab resolveu falar do PS Move. Aí eu fui perguntando, pô, como anda o PS Move? Será que o nego faz alguma merda? Procurei PS Move. Existe um kit chamado PlayStation VR, com um óculos de VR, o PS Move, a câmerazinha e tudo. Sim. Custa R$2.500. Que tipo de tarado? Que tipo de tarado gasta R$2.500 pra comprar um kit de VR segurando dois pirulitos? Alguém que gosta de jogar Resident Evil no negócio. Alguém que comprou um PlayStation 4 e não comprou uma GTX 1080. É isso. Então, aí. O inverso do Xbox Mil Grau, né? Que é aquele cara que dá suporte a tudo que a Sony solta. Uhum. Chama Baixo Frito Soco, sei o nome desse negócio aí que você falou. Uhum. Sonista. Alguém quer mais alguma coisa? Eu quero falar uma coisinha. É, acho que o maior risco que o Nintendo Labo tem hoje em dia. Fala agora. Fala com propriedade. É que o maior risco que a gente corre é dessa porra fazer muito sucesso. E aí a Sony e a Microsoft querem copiar, igual foi na casa do Wii. E aí vai ter PS. Caraca. Card. Vai ser um Xbox Box, alguma coisa assim. E aí vai ser maneiro da E3, o cara lá da Microsoft falando, esse é o Xbox Box, a caixa mais poderosa de todos os tempos. A caixa X. The most box ever box. Exclusivo para Xbox One X. É só com 4K que você vai poder usar a caixa. É, mas o problema é que como tudo do Xbox vai servir pra você ver TV. Caralho, ver TV no papelão. TV. Ia ser revolucionário. É. E tudo isso porque... Toda essa coisa do Labo, porque aquele garotinho japonês, o pai não dava um Switch pra ele fez um Switch de papelão, lembra dessa? tudo por causa disso. Sério, é sério essa parada. Se procurar aí o... Se você procurar Cardboard Switch hoje em dia, talvez já comece a aparecer coisa sobre o Labo, mas ainda vai aparecer resultado do garotinho lá que queria um Switch de Natal e aí não ganhou. Mas esse garotinho que motivou a Nintendo a fazer não, a parada? Não, não, isso foi só uma piada. Uma hipérbole. Foi só uma hipérbole. Mas isso rolou mesmo. E depois ele ganhou um Switch do pai e o pai colocou o Switch dentro do papelão e foi muito maneiro ele desembrulhando. É um dos top 5 vídeos de criança na internet, junto com o garotinho do andando de bicicleta lá do e o do Goku hoje e o Frieza ontem. É, o Goku ontem e o Frieza hoje. Eu fiquei trapacear, né? Caixa! Cara, aqui ó, eu tenho a caixa de papelão aqui, eu já estou revolucionando o mercado. Vamos terminar esse programa mexendo em papelão. Faz um unboxing do papelão. cara, isso vai ser muito bom, unboxing do papelão. Queria tirar uma dúvida. Pode? Olá. Você vai comprar essa parada? Se eu não tiver filho, eu espero que eu não tenha tão cedo, não. Joga aqui em casa, cara, comigo. Até eu decidi que eu vou comprar essa parada, eu nem tenho. Mas você, tem filho. Cara, não, assim, eu acho de verdade, se adotas de papelão à parte, a ideia é muito bacana, é muito maneira, mas eu não sou público-alvo, é pra sou mim. Velho, é cansado, preguiçoso. Eu vou brincar. Se eu comprasse uma merda dessa, eu ia brincar uma vez com cada modalidade, ia botar no fundo da gaveta e jogar fora, porque é um papelão velho apodrecendo. Nossa, Bod, quando a gente foi te ligar pra chamar pra gravar, a gente pensou que você justamente ia dar uma ideia contrária. Não, cara, não. Esse mas é o Bod é imprevisível, cara. Bod é imprevisível. Bod é imprevisível. Mas. Ainda assim, é uma ideia muito maneira. Eu realmente consigo ver um pai no final de uma semana vendo um modzinho diferente querendo montar com o filho, sabe? A criança, porque na propaganda parece que tem tipo alguma linguagem de programação, provavelmente mais didática, né? Enfim, mas pra criança aprender, se virar, eu acho muito bacana. Eu é que nem a galera. Eu acho que o pai vai virar: ai filho, olha que nada, vou comprar aquele negócio ali que a gente vai montar. Aí o filho: maneiro! Aí o pai vai comprar, vai chegar: vamos montar. Aí o filho: vamos! Aí o filho vai sentar. Vai ficar 5 minutos montando, aí depois vai fazer outra coisa e o pai vai continuar lá: yes, vou montar isso aqui, e vai ser muito irado, e aí vai ser um bichinho que anda, e aí o meu filho vai poder controlar, e aí o filho já tá brincando com a caixa, já tá lá de fora, já tá no play, já tá foda-se. É tipo trabalho de escola de arte, né, que o pai e a mãe fazem e o filho fica olhando lá, né, tem que fazer monte aqui a árvore genealógica da família no cartolina. Não, cara, na minha época não tinha isso não, eu tive que fazer essa porra toda sozinho. É, não tinha. Cara, tinha assim, acho que teus pais que te criaram caralho direito, na verdade. Agora. Não tinha. Meu pai com certeza assim nunca faria isso, mas. A tipo, minha fala... mãe falou: ah, não sei fazer essa bosta não, resolve aí. Eu tô imaginando a professora falando: Daigo, desenha a árvore genealógica da sua família. A minha família está morta. Acho que o Daigo levou pra escola. Tinha duas bolinhas só, a dele. Aí Daigo, filho. E aí é pai, mãe, Satanás. Oh, então assim, quem me gerou o Satanás? Não, Satanás. Na época ainda não tinha isso não. A deusa da lasanha. É da lasanha? Oh, pode ser, pode não ser. Vai ter esse ano, mas vai ter outros esquemas aí. Vai ter eu jogando Dragon Ball igual um retardado. É, esse fim de semana aí é aniversário do Daigo. Eu fui hoje na loja, numa loja lá perto do trabalho, na esperança dos caras estarem vendendo na cara dura, adiantado. Não, tá louco? Terça, isso quarta... aí é regulamentado, hoje é terça, vai já dar merda, não, esses caras por largada. Que dá merda, jogo. Regulamentado o que, cara? Aqui é Brasil. O que eu mais faço é comprar jogo antes da data de lançamento, cara. Mas você comprou o mundo, cara. É, eu sou o homem que comprou o mundo, né? Eu comprei o Final Fantasy XV uma semana antes, cara, do lançamento. Comprei na quarta-feira antes do lançamento, lançava na terça só, pô. Mas não podia jogar essa. Não, o Smash, é, o Smash, comprou caraca, dias antes também. Quase um mês antes. Não, não de um mês na Robot. Não, foi uma semana também antes. Chegou um mês. Chegou um ano antes, tá confundindo com o teu Pokémon XY aí, que levou um ano pra chegar quase. Caralho, mas ganhei várias amostras grátis. Valeu a pena, né, Bud? Olha, uma parada maneira que eu vi alguém fazendo é um mini arcade com o Labo. É, maneiro, hein? Como se fosse um mini arcade mesmo. Parece. Vai jogar joguinhos da SNK que tem no Switch. É isso aí, meus amigos. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Mig e nessa semana tem lápis. Imagina só o cara que fizer um jogo de shoot'em up e fizer um manche de papelão. Deu vontade agora, puta merda. Pegar no manche, né? Eu vou te falar que parece uma ideia. Agora é pensar, é esperar o que pode acontecer. Tem várias paradas maneiras que podem ser feitas. É só a gente, sei lá, não achar que tem que ser tipo Star Fox de Wii U, que você é obrigado a usar os recursos da parada, entendeu? Ah, você é obrigado a usar o papelão aqui, ó. Você poder fazer coisas mais simples. Agora, uma coisa que a gente não comentou, só me ocorreu agora também, é, cara, imagina se essa merda de Labo tivesse sido anunciado junto com o Switch. Como a internet não teria destruído essa merda? É verdade. Nossa, Nintendo imbecil, agora quer vender papelão junto com brinquedo. É verdade. Porra, rapaz, então, já aconteceu agora? Pé, né? É isso. Não, meio que tá acontecendo agora isso também, né? Agora não. As pessoas já compraram a ideia do Switch. Não, digo, eles estão xingando o Labo já. Não, tá tipo Game of Thrones. Tem a galera que adora e tem a galera que odeia, sacou? Tem. Então tá feio o negócio. Tá tipo isso a aí. A gente tá fazendo muita analogia com Game of Thrones. É melhor que Dark Souls pra fazer analogias. Tô meio enjoado de Dark Souls. É, tem que variar, não tem? Labo é o Dark Souls dos acessórios. Oi. Se esses nossos amigos quiserem enviar suas críticas, elogios, sugestões e porradarias, como eles entram em contato conosco? Eles podem mandar um e-mail para eugostdejogos@baixofrentesoco.com. Eles podem contatar-nos no Facebook, não que a gente vá responder ou coisa parecida. Que eles isso. Podem ir no Twitter, que está 100% abandonado. Não, eles mentira. Podem mentira, gostei hoje. Soco. Ah, olha, hoje. Ressurreição. Ressuscita eles podem Gonçalo. Procurar Baixo Frente Soco em todas as coisas no Google. Eles podem deixar mensagens mais educadas para nós no site, incluindo me chamando de mongolão. Eita. Eles podem fazer várias coisas, cara. E se eles escreveram um e-mail muito mal escrito, você ainda vai ler, Dai? Sim, sempre. E ainda vou ler no ar, que é pra ficar mais feio. E é isso aí. Gostaria de agradecer a todos com um efusivo abraço no coração e até semana que vem. Até semana que vem, meus amigos. Não percam o próximo baixofrentesoco.com, o pancadão dos jogos. E se mais tudo der errado, né, cara? A gente pode usar o papelão do Labo pra dormir na rua. É isso aí. Olha, limpar a bunda, tá todo jeito ali. Caralho, limpar a bunda com papelão, moleque. Já vi mendigão fazer, o que que a necessidade não faz, né? Delícia. Agora vamos lá, vamos falar a verdade. Nego precisa agora de tecnologia pra brincar com uma caixa, né, cara? Antigamente pegava uma caixa de geladeira e era feliz pra burro, brother. Cara, eu lembro quando a minha mãe comprou uma televisão pro meu quarto, uma televisão grande pra época, e ela ficou que tava assim, caralho, mandei muito, meu filho vai ficar feliz pra caralho. E eu queria muito brincar com a caixa da televisão. Eu cabia todo dentro da caixa da televisão. E a mãe falou, porra, Pedro, não brinca com a caixa não, sai, vem ver a TV. E eu, porra, eu queria brincar com a caixa. Bosta, brother, Deus. Com uma caixa de máquina de lavar, uma vez eu fiz um lance pra fazer um esquibunda na rua sem saída, que foi um caralho. Ai, criança, ela só precisa de permissão. Só é pra falar que pode. Vamos conversar com o José. José, o que, que você veio fazer aqui na feirinha? Bom, eu vim pra passear, né? Bom, eu vim pra passear, né? Ah, comprei um Goku ontem, um Freeza hoje. Eu comprei o Goku ontem, o Freeza hoje. Ah, ótimo! E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora depois da entrevista você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro! Então eu tô cagado de fome. Bom, eu vim pra passear, né? Ah, comprei o Goku ontem, o Freeza hoje. Comprei o Goku ontem, o Freeza hoje. Ah, então você quer mandar um recado aí pro pessoal da cidade inteira? Sim. Qual é o seu recado? Eu quero dizer pros meus irmãos e irmãs que eu comprei dois bonecos do Dragon Ball. Bom, eu vim pra passear. acabei de fazer uma com o Freeza, né? Oh!